se me vejo bem. Por minha mãe guerreira, resolvi mais além. Que fosse o nosso amor pra matar toda essa dor. Se olhar e se ver bem, lembrar do que passou. É vitória demais pra uma família só. É gratidão demais, meu Deus é o melhor. Meu Deus é o maior, não pula degrau. Caminho é estreito, o bem contra o mal. E a luta não para, coroa ou cara. Nenhuma das duas, só que a fé que é rara. Não para, vai no topo e mostra a vida no palco. Fala a tua verdade que vai ter mão pro alto. Lutando a vida inteira, hoje me vejo bem. Por minha mãe guerreira, resolvi mais além. Lutando a vida inteira, hoje me vejo bem. Por minha mãe guerreira, resolvi mais além. Que nunca vou desaprender. Tive uma escolha e nunca vou me arrepender. Amadurecer faz parte da jornada. Ser sem querer ser, resposta é caminhada. O tempo conta tudo e diz quem é que fica. O tempo explica tudo e desembola as fitas. Palavras retiradas apenas por respeito. Me tiram pra safado, novo que eu sou sujeito. Sou tribo de Mandela, Jesus da minha causa. A força da minha força, a alma da minha alma. O brilho do meu sonho, nascido no escuro. A minha liberdade, minha vida sem os muros. Meu rei de coração, meu rei de coração. Meu rei de aprendizado, o meu rei do perdão. Rei da compreensão, Mandela é preto e branco. É cura do mundão, é glória do meu manto. Mandela é mais que santo, o ar que eu respiro. Mandela o ser mais sábio, o mais evoluído. Teu sangue é meu sangue, tua sede é minha sede. Teu bang é meu bang, e a molecada entende. Bate palma mesmo, bate de verdade. Mandela o exemplo pra eternidade. Lutando a vida inteira, hoje me vejo bem. Por minha mãe guerreira, resolvi mais além. Lutando a vida inteira, hoje me vejo bem. Mais além, e fosse o nosso amor pra matar toda essa dor. Se olhar e se ver bem, lembrar do que passou. É vitória demais pra uma família só. É gratidão demais, meu Deus é o melhor. Eu sou maior, não pula degrau. Caminho é estreito, o bem contra o mal. E a luta não para, coroa ou cara. Nenhuma das duas, sou minha fé que é rara. Não para, vai no topo e mostra a vida no palco. Fala a tua verdade que vai ter mão pro alto. Não para, vai no topo e mostra a vida no palco. Fala a tua verdade que vai ter mão pro alto. Lutando a vida inteira, hoje me vejo bem. Por minha mãe guerreira, resolvi mais além. Lutando a vida inteira,